Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje comigo tenho o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Boa Olá, tarde. Carlos Bonaparte. Agradeço o seu convite para este programa especial, já que é a primeira vez que estou aqui. Eu não sei como é que se faz isto, mas espero pela sua contribuição, pela sua orientação para este programa. Pois muito bem. Ora, agradeço a sua confiança e agradeço também, enfim, sim, a sua confiança, não é? Dupla, porque confia em mim duas vezes. Não é porque confio, mas é porque eu me enganei e disse duas vezes a mesma palavra. Portanto, pronto, obrigado pela triconfiança já agora, não é? Nós duas sem três. Pronto, muito bem. E cá estamos, não é? Para mais uma edição do nosso Escolhes Tu, Escolho Eu. Edição de... diz lá aos ouvintes. Sábado, 11 de maio, edição número 127. Sim, senhor. Para a semana vamos ter o... vamos... para a semana vamos andar de Fiat. Não percebeu a piada? Não. Não, não te lembras da marca do Fiat 128? Não. Lembro do Fiat 600. Ah, é? Não conheço o Fiat 600? Conheço, mas o meu primeiro pau-pau foi um Fiat 128. Mas o meu era mais o Fiat 600, que eu lembro de ir no carro com o meu tio e estava um Porsche à nossa beira. E o meu tio, passava uma velocidade com ele e o meu tio para ele, conhece o Fiat 600? E o Porsche não ligou. O Porsche passou um bocado, arrancou outra vez, passou por nós e mais à frente passámos outra vez por ele. E o meu tio para o gajo, conhece o Fiat 600? E o do Porsche aí já começou a ficar lanchado. Mais à frente viu o do Porsche, viu a mim e ao meu tio e ao carro todo espatifado com o nome Porsche. É. E o meu tio, está bem, conhece o Fiat 600? E o do Porsche, estava a armar-se em herói, a ir a 200 à hora. E o meu tio, está a brutar se conhecia o Fiat 600 para dizer onde é que eram os travões. É bem, é bem. Não, já não pergunto quando é que isso aconteceu, porque já sei que isso foi mesmo. Estava à espera. Ah, pois. Olha, sabes que hoje, 11 de maio, aconteceu uma coisa esquisita. Ontem já foi hoje, já foi nesta madrugada. Na Fox dá uma série chamada Em Contacto. Eu acho que dava na Fox Life, mas eu ontem vi na Fox, não percebo. Também é Fox, eles dão onde é quiserem. Que se Fox, sim. Ah, mas vamos ver aquilo na Fox Life, mas não interessa. E então, deu dois episódios, como dá sempre, mas desta vez foram os dois episódios sobre o mesmo tema, porque no primeiro chegou ao fim e chega àquela parte do continua no próximo episódio. Não acabou ali, continua no próximo. E então sobre o que era? Era sobre uma sequência de acontecimentos que acontecia sempre no... que decorria para... sempre na mesma data, em 2003, 2004, 2005, não, 2004, 2005, 2006 e 2003 também, acho eu. E a data, o ano daquele episódio, daquela gravação, era 2007, e então eles estavam a prever que no mesmo dia, no mesmo mês, em 2007, ia acontecer mais uma tragédia. Tinha caído uma ponte, tinha caído um avião, tinha havido mais... tinha desastres. E em cada evento, em cada acidente, tinha sobrevivido uma criança. E então, 2007, estava à espera que acontecesse o mesmo. Qual era o dia e o mês daquele episódio? 12 de maio. 11 de maio. Que bonito. Eu achei que é muito esquisito. Está a dar isto no dia 11 de maio aqui. E aconteceu? Aconteceu o quê? Se aconteceu alguma coisa, não sabes? Até agora não. Vamos ver daqui até às 24 horas. Não, 2007. Na série, sim. Ah! Aquela era na série. Ah, mas o que eu achei curioso é que a data era 11 de maio e estava a dar o episódio no dia 11 de maio. Os dois episódios. Ah, percebi. Coisa ah, esquisita. Tem tipo pesadelos. Ai, estás aqui contigo. Ai, pesadelo. Claro. Desculpa lá, pior. Olha. Não foi pior. Não foi por mal, pá, não foi por mal. Se eu soubesse, pá, olha, qualquer coisa, não sei, não tinha feito nada, não podia. E tu, que tens a dizer? Ora, tenho a dizer que estou muito feliz, que estou muito bem disposto, não é? Que estou muito... sabes que é uma fase... pronto, os ouvintes que ouviram o nosso Escolhe Tu, Escolho Eu, da semana passada já se deram conta de que... continuamos os mesmos cientes de sempre. Sim, isso é parte também, tem que ser, não é? Mas também já se devem ter dado conta, quem viu esta semana a nossa grade de programação, que há muita... porque esta semana foi a primeira semana completa, completou-se terça-feira a primeira semana da nova Antena Web, não é? Pronto, isto nem tudo está a funcionar como nós queríamos e como nós imaginamos, mas a maior parte sim. E sabes que esta semana tenho tido a oportunidade de... porque eu tenho feito várias coisas. É certo que nas voltas do Globo teve edições de apenas segunda e terça, tal como na Nota 7, creio. Mas não, não deu certo, foi apenas segunda. Mas tem, portanto, tem havido, sei lá, sabes que tenho feito muitas coisas diferentes e tem sido para mim bastante entusiasmante. Enfim, foi, sei lá, o Nas Voltas do Globo, o Nota 7, que agora é diário. Pronto, o Carreira das Três esta semana não teve edição, teve na semana passada, mas enfim, porque é como digo, nem tudo está a funcionar como nós prevíamos. E há uma coisa que eu tenho gostado de ver e de conseguir fazer, que é primeiro, nem é discutível que a maior parte dos programas está disponível. O que eu fico contente é que deixaste de dizer primeiro que tudo. Já não é a primeira vez que reparo. Exatamente. Primeiro, a quantidade, não sei o quê. Não é primeiro que tudo. E depois, aliás, no Canal 2, é como digo, no Canal 2 nem há indisponível. Pronto, há os dois porque... Aliás, esta hora já não sei se haverá ou não. Mas atualmente às 11 e tal ainda há alguns que ainda estão a ser feitos. Mas mesmo assim, a maior parte dos programas está disponível. E que é uma coisa que antes havia dúvidas, não é? Antes era preciso contabilizar a ver se estavam ou não disponíveis, a ver se a maior parte estava ou não disponível. Neste caso, a maior parte está disponível. Enquanto isso não há dúvidas. E depois é aquela situação. Quando há alguma comunicação a fazer aos ouvintes, ela é feita muito mais rapidamente. Mesmo quando há alguma coisa que foge do nosso controle, que vai sempre havendo. São três canais. 504 horas, há sempre coisas a fugir do nosso controle todos os dias. Não é? Eu não acredito, por exemplo, que na RTP, que é a RTP, que não haja imprevistos. Todos os dias tem que haver algo, todos os dias, uma situação tão grande, não é? É que assim, é a mesma coisa que, sei lá, quanto mais pessoas, mais coisas acontecem, não é? E portanto, é assim que as coisas funcionam, não é? É a mesma coisa que, por exemplo, se eu tiver três amigos, é difícil que algum deles fique doente. À partida são os três bem. Mas se eu tiver 7, 10, 15 amigos, quanto mais amigos eu tenho, mais é provável que algum esteja doente ou mal disposto. Ou 5 mil amigos no Facebook. Ou 5 mil amigos no Facebook. Quando não conheces 4.998. Não, eu até faço melhor. Eu queria duas contas que é para poder ter 10 mil. Ah, vá, 8 mil que eu adiciono 2 mil deles na mesma conta. Nas duas contas, enfim. Pronto, não, mas é... Fico realmente muito satisfeito. Porque esta nova etapa da Rádio Internacional está a ser bem conseguida. E não sei explicar. Pronto, estou feliz, estou muito bem disposto. E depois uma coisa. É que esta semana, e falando já um bocadinho da minha primeira escolha, esta semana eu tive, voltei a ter acesso, já não é a primeira vez que isto me acontece, já uma vez aconteceu em princípios de abril, agora também, a mais uma parte de um arquivo, para mim, é histórico. Histórico. Primeiro, aliás, nem é bem para mim só, é mesmo para a rádio, é um arquivo, não é? E parte desse arquivo que a rádio volta a ter à sua disposição, há essa parte histórica para mim. Histórica. Que é a parte das três escolhas de hoje. Pronto. Falo delas, mas falo de alguma coisa. Ladra o que quiseres. Pronto. Tá lá, vamos à música. Ora bem. A minha primeira escolha de hoje é... Aliás, a primeira... Já não sabe o título. A segunda de sexta. Sei, paizão. Ah. A primeira... Não, estava... Enfim. Coisa. A primeira, a segunda e a terceira é tudo a mesma coisa. Só muda... Ou seja, o grupo é o mesmo, só muda a música. Orquestra típica scalabitana. Eu não sei da original. Tens essa informação? Não sei se tens. De quê? De quando é que foi lançado o disco. O disco. Ora, o disco foi naquele ano que a gente sabe, sabes? Sei. Pronto, quando eu descobri isso. Pensei que ias perguntar o ano da formação do grupo, isso já sabia, dizer. Ah, é? Então diz lá, quando é que foi? 1946. Ah, sim senhor. No seio do Orfeão Scalabitano. O fundador chamava-se António Gavino, na altura 23 anos, jovem amador autodidata. Pronto. E agora é o João Pinote. Não, ou agora não. Um fundador só há um, não é agora? Sim, não, exato, não, mas agora o que está à frente. Agora não sei se é Pinot ou se é Pinot. Porque se aquilo. Se o nome do senhor se escreve com E no fim, é Pinot. Porque o Jalso, não é? Toda a crer lembra Pinot na mesma, não é? Tenha E ou não tenha. Por isso é que eu também não sei. Nem sequer reparei nisso, mas pronto, agora. Pronto. Mas todas as formas dá para ter uma ideia. Eu falei com eles esta semana, porque curiosamente encontrei-os no Facebook. Já, meu. Falei com eles esta semana. E bom, as três escolhas vão ter o mesmo motivo e alguns submotivos que vão corresponder a cada uma das melodias. Vamos abrir com esta música que dá pelo nome de Faizão, faixa número 3 deste disco que tem 11 faixas. E agora, sabes como é que se chama o disco? Vara Larga. Vara Larga, tá bem. Ou não, tradição musical, não sei. Que diz? Orquestra típica, escandinavitana, tradição musical, e em cima diz Vara Larga. Pronto, mas Vara Larga, tradução musical, não acredito que seja muito o nome de um disco. Pode É ser. que no CD em si só diz a orquestra típica escandinavitana e depois em baixo tradição musical. Então é isso, então se calhar é isso. Ah, é tradição, eu preciso de tradução. Tradição. E Vara Larga é o quê? Não sei, deve ser para a editora, não sei. Companhia Nacional de Música S.A. Tradição musical, pronto. Nós vamos supor que o nome do álbum é este, ou Vara Larga, todas as formas também. Vai, não é nenhum, não foge para além destes dois, portanto. Eu acho que o nome da orquestra, que é Vara Larga, traço a orquestra típica escandinavitana. Escandinavitana. Talvez. Não me parece, mas pode ser. Porque lá no Facebook não tem o Vara Larga. Então é porque na altura era e agora já não é. Talvez. Não sei. Bom, mas este disco tem ar de ser antigo, porque as músicas ouve-se que há aqui registro de cassete. Cassete ou vinil, enfim, mas há aqui algo, o registro. K6. Hum? K7, K6, K5. Ah, pronto. K4. K8. E depois? Pronto. Pronto. 14. Pronto. Eu tinha que fazer alguma piada, não é? Senão, não conseguia. K15, já está aqui. Enfim, adianta. Bom, esta primeira música eu escolho por um motivo. Aliás, o motivo é o mesmo. Para três músicas, o que é um submotivo? As três músicas têm este objetivo, e o primeiro também tem este motivo. É o CD dos que eu comprei e baixei da internet, atenção, porque são algumas centenas de milhares. É o CD que eu mais gosto. Vara Larga, é o nome do CD. Para mim é o CD mais especial dos que eu comprei e dos que eu baixei da internet. Atenção, porque só originais tenho 300 e tal. 1973. Me parecia que era antigo. Casimiro Silva. Que é no fundo uma raridade, não é? Porque ele está, portanto, isto está em CD. Né? E o CD é original, ou seja, não. Eles passaram para CD, não foi nenhuma ripagem da minha parte ou de algum amador que me tenha enviado, não. Tenho o feliz orgulho de dizer que este CD é original. Eu comprei. Mas quem dirige é o Jorge Costa Pinto, o que diz aqui. Pronto. Ah, mas na altura era o Casimiro Silva, na altura desta coisa. Pronto, Sim. é o Jorge Costa. Tá bem. Olha, vou já para o Benfica, por falar em Jorge Costa. Não sei se sabias. Não, não. É bem parecido. Isso bem que eu acho que isto hoje podia ser FCP Benfica, mas era FCP de Futebol Clube Proença. Enfim, outras histórias. Dizia eu que este CD foi de todos aqueles que eu comprei e baixei da internet, e como disse, são algumas centenas de milhares, talvez uns 400, 500 mil CDs. É o CD mais especial para mim. De todos, é o mais especial. CDs e cassetes também. Já não tenho aqui a minha disposição as cassetes da mesma forma que tinha antes, mas as cassetes são para umas 400, 300. Os originais são para 300. E CDs também. E portanto, por isso, quando eu voltei a ter esse CD, foi uma alegria enorme. Eu fiquei mesmo sem palavras. Aqui para o meu amigo Nuno, né, que fez, teve a gentileza de me ripar. Também De ripar. te ripar. Eu ripo-te outras coisas. Agora no CD. Pronto. A coisa. Ripar o CD e tal. E depois enviou-me. Eu já agradeço imenso a ajuda. E pronto. E tenho então o CD comigo. Esta música. A faixa número 3 deste disco, já percebemos que tem 40. Anos. 40 menos. Depois tem 40 anos, precisamente 40 anos. É o segundo disco dele, CD. Era disco, era CD. Sim, na altura era disco. Eu bem O parecia que havia. primeiro é Ribatejo, o segundo Vara Larga. Pronto. E então... Uma diferença de 9 anos. E então, na altura não se lançava assim discos. É, e mesmo agora, arranjos folclóricos e orquestras e assim não é tão frequente. Mas pronto. E então... portanto, esta faixa é uma faixa instrumental e ela tem aqui algumas coisas curiosas. Ponto número 1. A complexidade instrumental eu acho excelente. Isto vai desde acordeão a clarinete. A forma como os instrumentos estão dispostos, sem dúvida, impecável também. Depois temos aqui, isto na, como estão dispostos na gravação. Não há um enchimento na parte central do áudio, como é a parte... Não, eles são espalhados por vários canais. E agora que saiu o ano, ainda mais difícil... Embora também havia outro cuidado, não é? Mas era mais difícil, ainda assim... Não te esqueças que o disco é de 73, mas de certeza que o CD já teve outro trabalho pronto, de edição. Não sei, porque repara... o disco, como é que te ia dizer... Quando diz que está gravado, está gravado, não é? Pode haver uma remasterização, mas não há uma orientação dos canais tão... Não é possível, porque está gravado, não é? Só se eles tivessem, que não acredito, só se eles tivessem as gravações originais de cada instrumento, ou daí podiam pegar no disco, se o disco tiver os 16, no mínimo 16 canais disponíveis, se eles conseguirem separar os 16 canais da mesma mistura, aí podem fazer. Mas, sinceramente, não acredito que nos tempos de hoje haja um grande trabalho com isso. Hoje? Este CD não é de hoje. Já tem assim. Sim, um CD tem quantos? Não sei, não diz aqui. O CD terá, talvez... Bem, eu comprei o CD em 2010. O CD deve ter para aí 10 anos que seja. Não acredito que seja mais antigo. De todas formas, é aquela base. Digamos que... Há aqui toda uma complexidade instrumental muito, muito bem conseguida. Porque, como digo, não há um enchimento tão grande da parte central. Sei lá, sabes, dá aquela ideia de que eles estão a tocar assim em seguido. Há um instrumento que está ali mais ao fundo, que é o cavaquinho. Há outro que está... Pronto, o acordeão está suficientemente longe para não fazer feedback, né, quando há um conjunto de notas. Mesmo até a pandeireta, que é um instrumento bastante agudo, e a caixa chinesa, estão em harmonia. Ao mesmo tempo, nota-se que aquilo, há ali muita naturalidade. Não sei, eu gostei muito, de facto, deste trabalho. E esta faixa número 3 faz lembrar uma coisa muito gira, que era as aberturas dos concertos que nós dávamos, nós, o grupo da Trio Musical Santa Marinha. Em 1996, até 98, 99, que tínhamos sempre uma abertura instrumental também, que não era esta, mas era uma abertura instrumental muito, muito, muito bonita também. Em que isto... tu eras o protagonista, por isso é que era bonito, não era? Ah, eu era o protagonista a partir de 97 e tal, porque quase 98, porque até 98 eu era cavaquista. Ou era cavaquinhista que tocava cavaquinho, mas não tocava cavaco, tocava cavaquinho, portanto era cavaquinhista. Tocavas cavaquinho? Tocava. Ah, tu sabes tocar cavaquinho? Sim, eu até 98 era... Não sabia, pá, e agora? Já. Puxa. Não. Nem mexia. Sim. Pode ir, porque é mais pequeno. Mas pronto. Em relação a... É assim, eu fui, para quem não sabe, eu fui acordeonista durante 16 anos, né? Entre 96 e 2012, e deixei o grupo por opção minha. Portanto, ninguém me correu comigo lá para fora, bem pelo contrário. Orgulho-me de ter-me pedido para ficar. Fico feliz, porque é sinal que gostavam do meu trabalho, não é? E de facto, pronto. A primeira música. A primeira música é. Esta música, aliás, é. É, digamos, uma espécie... Ou seja, o hino é mais ou menos parecido. Em termos de complexidade, é mais ou menos parecido com o que eu tocava. Embora em termos de segmentos de acordes, não tem nada a ver. Nem em termos rítmicos. Mas em termos de complexidade, assemelha-se. E, enfim, há aqui um instrumento que é predominante, que era aquele que eu tocava, curiosamente, que é o acordeão. E, pronto, gosto do poder das notas graves do acordeão. Excelente. Pronto. E esta música tem muita energia. O bombo e a caixa chinesa, e depois o bombo e a pandeireta dão uma energia brutal. Eu imagino a força que o homem da pandeireta teria nos braços, que ela é uma parte em que faz aquela parte em que te faz assim depressa com a pandeireta. Ele tinha que ter uma energia e uma coordenação para fazer aquilo. É excelente. Excelente, oh meu. E por isso então vamos ouvir este fazão. Coisa. Vamos ouvir? Coisa. Eu hoje não digo canção número 1 intérprete, porque o intérprete é sempre o mesmo. Canção número 1. Já sabe que é a orquestra típica scalabitana. Orquestra típica scalabitana. Finalmente disse bem. Título. Tens de dizer primeiro que é para dizer outra vez. Orquestra. Orquestra típica. Orquestra típica. Orquestra. Sim. Essa palavra é esquisita. Orquestra típica scalabitana. Muito bem. Com a faixa número 3 de Vanan Larga, intitulada Faizão, título. Que tem 3 minutos e 12 segundos. Faizão. Deixem-me falar ele aqui sozinho, coitadinho. Orquestração. Casimiro, o quê? Krasman. Não, outro. Outro nome. Hoje é diferente. Não pode ser o Krasman. Coitado do homem. Eu sou o Nuno Miguel e vou fazer a minha estreia neste programa. Obrigado pela sua preferência. A minha voz é assim e não é sado. E eu sei falar português, alemão, hello, Vikids, francês, bonjour, merci beaucoup, n'importe, inglês, hello, good morning, how are you? I'm fine, thanks, and me too. Italiano, grazie, grazie. Espanhol, hola. Quero ser como tu. E, eventualmente, O que é que eu sei mais, vá? Russo. Dá. É assim. De seguida iremos ter uma melodia que no início poderão os ouvintes pensar, ah, mas o ritmo não tem nada a ver. Mas depois quando chega à parte do refrão ele vai ali... A verdade é que o acordeão dá lugar, não é em termos instrumental que isto responde, é a partir de uma certa altura o ritmo, mas o acordeão dá lugar a instrumentos de sopro. E a escolha esta música é mais por causa do Oscar Alinho, o Carlos Bonaparte, para as pessoas que lhe tenham algum respeito, ou seja, ninguém. A música é mais antiga que de 1973, portanto, de 73 vamos até 53. Mais precisamente ao dia 16 de Abril, um dia histórico. Porque foi o dia em que, por exemplo... Ai que giro, no dia 16 de Abril de 2005, de manhã eu estive na Biblioteca Municipal de Gaia. Ai não, foi no dia 15. Ou foi no dia 16? Foi dia 16. 16 ou 15? Foi na quarta-feira, não foi? Não, foi 16 que eu ia ter jogo e não tive, não, já me lembro. E fui para a Biblioteca Municipal de Gaia. A primeira vez fui estudar, a fazer estudar. E à noite foi a inauguração da Casa da Música. No mesmo dia. Ah, foi 2005. 16 de Abril de 2005. Pronto, no dia 16 de Abril de 1953, num sarau de angariação de fundos para a construção de um recinto, foi apresentada esta música pela primeira vez, a sua estreia, a sua coisa. Eu costumo dizer que... Ao bocado o Oscar Alinho já ia dar cabo tudo, porque ia falar de uma coisa que eu vou falar agora. Hoje, daqui a bocado, às 20h15, nós até vamos embora mais rápido, às 20h30, vai começar um jogo de futebol entre futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica. Que a verdade é que já foi hoje tarde um, mas em junho, e acho que também há iniciados este fim de semana, é tudo. Já falamos aqui e eu falo outra vez. Que quem está demasiado doente para um futebol é doente mesmo. É doente da cabeça, coitado. Não consegue ter um nível elevado, na minha opinião. Nem é preciso elevar para um nível médio. Porque às vezes, coitadinhos, porque daqui a bocado o que é que vamos ver no Porto e fica? Paum! Paum! É da minha cabeça melhor que nos colhos que eu. E eu fico assim a pensar, porque quem lida com isto todos os dias, repara as doenças, coitadinhas, são graves isto, pá, isto é mais grave que a sida. Eu já lidei com o desporto todos os dias também. Isto é mais grave que a sida ou que outras coisas, é um bocado coisa. Em relação à cabeça, coitadinhos. Bom, eu lembro de uma vez, o Oscar Alinho ter escolhido uma música dos Virgem Suta, sobretudo porque sabia que eu gostava do grupo. Eu escolho esta música, sobretudo porque sei que o Carlos é desde comum. Ora bom, nós vamos ouvir um Espissarra a cantar o hino do SL Bevo, que ficou conhecido como o hino do Sport Lisboa e Benfica. Foi escrito por Paulino Gomes Júnior, em 1953, como eu já disse, apresentado no dia 16 de Abril. Na altura, a construção do recinto que eu disse há bocado era o antigo Estádio da Luz. O sarau foi no Pavilhão de Esportes, lá em Carnide. 6 mil benfiquistas. E a primeira vez, lá está, foi cantada pelo tenor Luís Pissarra. Ainda hoje é reproduzido em todos os jogos do Benfica em casa, da equipa sénior. Uma música que, no tempo do Estado Novo, foi proibida pelo António de Oliveira Salazar. Ainda diziam que o Salazar era todo, o Estado Novo era todo feito para o Benfica. Já viste? Pouca verdade. Foi impedido. Porquê que foi impedido? Não sabes? Não sabes? Não. Não sabes? Devias saber. Não sei. A sério, não sei porquê. Mas quer saber disso. Mas foi isso. O Salazar proibiu e não ao Benfica. Eu cresci tanto com essa coisa de que o Estado não era benfiquista que eu nem... Pronto, nem assumi isso como uma verdade, com algum fundamento, ou uma mentira, mas com muitos fundamentos. Porque... Mas não é esse, não era o anterior. Não é esta música. Em 1942 o Salazar proibiu porque o Félix Bermúdez, que tinha escrito a letra na altura para as comemorações do 25º aniversário do SLBA, portanto em 1929, talvez, sim, tinha escrito, o título era Avante, Avante pelo Benfica. Ora, Avante é para os camaradas. É, as comunas. Portanto, não foi esta música que foi censurada, foi outra. Anterior. Portanto, com o Espissarra, aí já não há problema. Ser do Benfica é uma coisa, isso nem vai desse. Ter a Janica, como é que é? Pronto, essas coisas todas. Para logo, para aqui um bocado. O Quares Bora vai ficar todo contente e torcer assim para o Benfica. Assim, não. Por acaso não. Ah, não? Não, o Benfica vai perder. Portanto, vai, eu acho que vai ficar 2-2. Foi isso que meti no Totobola, espero que... Tá, eu também espero que sim, mas não acredito. Não acredito, já sabes porquê, não é? Vai perder tudo. Já viste o Benfica perde o campeonato de taça em Liga Europa? Não, não é isso, não é isso. Não é, não é, não é perder tudo, não é perder tudo. É a Provença, não é? Pois, claro, é. Aí ele vai arranjar três. Por acaso lançaram lá uma questão em vários meios de comunicação social? Não. Uma questão muito interessante. Já agora clarifica-me se isso é verdade, se não é verdade. Mentira. É? Pronto. Bem na comunicação social, o que é que é? Não, o Pedro Proença foi nomeado por dois jogos com uma diferença de 4 jornadas. 25ª no Porto Braga e 29ª no Porto Benfica. O que é que isso tem? E lá dizia, não sei o que é que não era legal. Não é legal se fosse nas duas jornadas seguintes. Foi o que aconteceu naquele Setúbal Porto, que foi adiado e não sei o quê, por isso é que ele não teve no Benfica Porto. Porque eu vi que não podia ser nomeado para os jogos do mesmo clube com a diferença de 5 jornadas. Bom, a verdade é que esta música está-me a falar outra coisa, que é os tempos primórdios do meu computador, das músicas no meu computador, que esta foi das primeiras músicas que eu tive lá. E faz mal outra coisa que o Carlos Bonaparte deve saber o que eu estou a falar. As diciopédias. Eu não sei. Os CDs. E quando se apanhava uma música lá era uma festa. E esta era uma delas. Eu lembro que não sei se era 2001, 2000. Esta música estava lá num CD. Ser benfiquista. Que giro. Eu gostava muito da diciopédia, sabes? Porque a diciopédia, já agora que falas nisso... A diciopédia para mim vai numa altura muito gira, que é aquela altura em que eu ainda conseguia ver cores muito mais nitidamente do que agora. Eu em 2017 perdi muita visão das cores e a capacidade de distinguir cores. Agora distingo na mesma, só que a mancha de cor tem que ser muito maior para eu conseguir distingui-la. Mas na altura não. Eu, na altura eu até conseguia ver videoclipes. E então... Eu lembro-me de ver, porque não sei se tu te lembras, a Dissipédia tinha alguns instantes de videoclipes, tinha imagens com os acontecimentos. Sim. Tinha lá uma que era uma antiga, que era, falava do eclipse solar em agosto de 2011. Aliás, em 11 de agosto do ano 2000. Ah, 99. Acho que era 99. Ou 99, sim, que houve um eclipse total do Sol. 99. E foi... Não te lembras da data? Foi 11 de agosto, foi. É, lembro que isso é um revolucionário enorme, que era o fim do mundo e que não sei o quê, e que a Terra ia desaparecer porque o Sol ia queimar isso tudo. Enfim. E pronto. E depois, ou seja, lembro-me de ter visto, e depois, claro, é assim, aqui não se viu grande coisa, viu-se por pouco tempo. Mas houve zonas em que ficou com as lentes escuras, por alguns instantes. É que foi de noite e de repente voltou a ser de dia. Não foi bem de noite, mas sim, ficou mas... mais escuro, realmente. Sim, substancialmente. Não totalmente de noite, mas substancialmente mais escuro. Pois... Eu lembro disso. Pronto, aqui não. E então, basicamente... Ah, estás a falar no sítio. Sim, não, aqui também... Aqui no Toso, percebes? No Toso ficou mais escuro. Sim. Eu lembro de estar na minha varanda a olhar cá para fora. Aqui no Toso. Eu não te confesso que não tem grande coisa, não tem praticamente nada. Porque também não cá está, não fez, mas houve... Ah, sim, noutro sítio. Pás, mas é que ficou... Praticamente de noite. Perfeito. E então... pronto. E então... como é que tenho de dizer? Com a boca. Ah, eu disse bem, eu tinha lá várias... E uma das coisas que eu gostava... Aquilo tinha lá músicas, tinha. Eu encontrei alguns excertos que estava utilizado para a minha Portugal FM, na altura Rádio Versa 2. E então lembro-me de uma coisa muito gira, que era... Aparecia lá uma imagem... de um golo do Eusébio. Que era o Arthur... Cuna cruzou para dentro da área, Saltai Torres, deu de cabeça, um toque, gol! Gol de Portugal! Gol de Eusébio! Isso não é isso. E eu apanhei... Acho que foi no Portugal-Brasil? Não. Portugal-Coreia? Não sei. Foi no Mundial 76. Foi. E eu tinha essa diciopédia também. Agora não faço ideia de onde é que esteja, mas eu tinha essa diciopédia. E aquilo tinha uma série de musiquinhas miúdas, uma das Wikipédias. Das Wikipédias. Mas... ainda hoje sei esse pedaço de hardcore, a quantidade de vezes que eu vi na Wikipédia. E sabe o que é que eu fazia um bocadinho de gira, que era, eu não podia navegar na Dicipédia. Mas o que é que eu fazia? Repunha ali os vídeos todos a reproduzir, que ele ficava tipo um intervalo, estás a ver? Como se fosse um intervalo de televisão. Porque desapareciam uns e apareciam outros, era assim. Era muito giro. Pronto. O que não é giro, que refira-se que eu estou a pôr esta música para dar força ao Benfica aqui do Carlos, mas que sou contra os doentes pelo futebol, que isto, coitadinhos. Mas bom, vamos contar. Sim, o que fizemos terça-feira foi deplorável. A música que ficou como terça-feira, o que é que eu não foi terça-feira, foi quarta. O quê? Da bandeira. Oh. Deplorável, não foi deplorável, mas foi reprovável. Foi na quarta. Se fosse só isso, se os portugueses fizessem só isso. Pior foi a vergonha na final do voleibol, que amanhã vai ser repetido. E o Ferguson, pá, vai embora de Manchester. É verdade. É uma novidade para nós. Quer dizer, tu já eras nascido, mas eras bebezinho. Eu, desde quando nasci, o Ferguson já estava, era treinador de Manchester. Por isso, pela primeira vez, vou ver o Manchester United sem Alex Ferguson. Pode ser que Pond seja vindo para Costa. Costa. Má. Por acaso, saiu sem querer. Má. A sério que saiu sem querer. Vamos ouvir a música que ficou assim conhecida assim como o hino do Ed Selby. Um Luís Pissarra a cantar, ser bem fiquista. E ainda bem que vais escolher a versão de Luís Pissarra e não a versão do Carlos Guilherme. Ser bem fiquista. Camisolas berrantes que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes. A palma, a luz intensa do sol, lá no céu risonho vem beijar. Com orgulho muito seu, as camisolas berrantes que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes que nos campos a vibrar. São papoilas saltitantes. Está bem, eu não lembro. Não lembro. Pronto. Isto no futebol, na próxima época, há de ser giro observar várias coisas. O regresso do Académico Viseu, Chaves e Farense, os três para a 2ª Divisão. Já acabou a 2ª Divisão? Não sabia. Eu não acompanhei na segunda, nestas últimas 3 semanas. Académico de Viseu foi campeão da Zona Centro. Forense, campeão da Zona Sul. E o Chaves, da Zona Norte. Sobem os três, à segunda liga. Que giro. Então não soubeste do Forense, o jogo Forense? 15 mil pessoas a assistir um jogo do terceiro escalão. A sério? Estavam 15 mil pessoas no São Luís a ver o jogo Forense. Não sabia. Isto é, mas é assim. Mas é bom. Os três regressam à segunda liga. Três ex-primodivisionários, refere-se. Daí eu estava a falar nesses três. O Belenenses regressa à primeira, eu até pensei que ia ser Belenenses Boa Vista e o Leixões, mas só vai ser um desses três, porque o Leixões já não deve subir, só o Arouca. E o Boa Vista também já me sobe. Olha o Arouca à primeira divisão. Nunca esteve. Não. também quando foi ao 1 de maio foi a mesma coisa. Era giro ver Belenenses e Boa Vista em Leixões. Há outra pinta. Outro interesse. Depois, ver o Porto, ver quem vai ser o próximo treinador do Porto, o Vitor Pereira, não digam lá. Ver para onde vai Mourinho, ver o Manchester United sem o Ferguson, ver o Bayern liderar para um Guardiola, vai ser coisas, várias coisas para o ano no futebol, vai ser coisas. Pode ser que para o ano. Eu acho que já é tempo. Não é por nada, mas eu acho que já é tempo do Porto ter um novo presidente. Não é nada. Ah! Vamos ver se ele quando morrer, coitadinho. Mas assim, não sei. Depois de morrer, vai ficar como presidente. Eu acho que vão fazer como fizeram os norte-coreanos. Não, desculpa, a partir de agora, o presidente é sempre o nosso Pinto da Costa. Os outros são só... Pode haver, é o vice-presidente. Gerentes momentâneos. É, o vice-presidente, a gente vai dizer, o vice-presidente é sempre o nosso Pimbinho. Mas, não por acaso, mas não sei, acho que esta semana tive a ver... Estive a ver ao longo desta semana coisas muito giras. Os portos... Aliás, a primeira coisa que eu estive a ver que me deixou completamente... Ei, mas eu fiquei sem palavras. Que foi... E um dia deste até aí de... coisas... E depois já falei off contigo uma ideia que eu tive agora um pouco conversas. Mas uma coisa que realmente me deixou completamente... Ontem, sabes que há, não sei se tu acompanhas as páginas da Facebook. Sim. Mas sim. Imagino que não. Há um Tugaleaks. O Tugaleaks que tem um site mesmo, não é? Mas o Tugaleaks também tem página no Facebook. Então eles dizem, eles costumam, à sexta-feira, as pessoas podem dizer que música é que mais gostam. Colocar lá algumas músicas no link do YouTube. Assim. O último que eu apanhei, foi o primeiro e último que eu apanhei, nem vi mais nada, foi o das Tartarugas Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Pronto. E comecei a lembrar quando eu era pequeniníssimo. Eu tinha 4, 5 anos quando vi aquilo. É provável. É, tinha. Talvez 5, 6. Ainda me lembro que foi no meu pré. Ainda me lembro que eu vi aquilo no meu pré-fabricado. Por isso eu saí de uma pré-fabricada aos 5 anos. Eu acho lá que eu possa preservar esta memória e daqui a 30 anos fazer 30, 40 anos fazer um programa com as memórias como faz o Joaquim. O Joaquim não é tantas memórias, mas. Isto se não houver rádio na altura, porque entretanto vai haver cortes nas nossas liberdades, no português. Sim, agora já não acredito tanto. Ah, já não é? Ah, agora já não. Não acredito tanto porque, por um lado, as pessoas... A mudança do... Digamos que as pessoas começaram a ter um bocadinho... Já há muita gente a dizer... Ah, muito escrito que ninguém faz nada. E já começa a ver pessoas a querer fazer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, a Alemanha, entretanto, está a perder poder. Está a perder crédito. Não sei, da União Europeia. Portanto, não acredito muito que... Não sei, alguma Alemanha. Portanto, não acredito muito que chegue a esse regime. Mas pronto, mas dizia eu que, enfim, que perdi-me nessas memórias e depois perdi-me naquelas memórias dos intervalos do mais antigos, não é? Do 89. Porque eu lembro de estar a ver televisão com os meus pais em 1989. Eu tenho memórias extraordinárias. Eu tenho memórias de ainda algumas delas ainda não tinham 3 anos. Por exemplo, eu lembro-me de trechos do Festival da Arte da Canção de 1989. Quem ganhou a Dina? Não, foi o Conquistador. Eu lá 20. E lembro-me de trechos, não sei as vozes, mas lembro-me de trechos da apresentação do... Ou seja, eu ainda não tinha 3 anos sequer. E lembro-me de... Bem, bom, enfim, são várias poucas. E ainda me lembro de ver o festival da RTP da Canção de 2013. Ah, esse lembro muito bem. Mas pronto. Não, mas sabes, lembro-me de facto de... O que é que estás a falar para ali? Eu vou explicar aos ouvintes. O microfone está aqui entre os dois. E ele está a falar para o outro lado, quando, para a parede do estúdio, quando não está ninguém. Dá mais jeito, porque eu tenho sempre tendência a ter a cabeça virada para a esquerda. Então vira para mim, pronto, assim, olha para mim. Não gosto, mas eu não gosto de si, não olho para si, mas não gosto de si. Não, mas é assim. Mas eu não gosto. Ai, que coisa. Mas já! Tá bem. Isto foi exatamente o quê? Foi eu, foi. Pronto. Mas o que eu estava a dizer? Então, tive de facto este. Perdi-me nessas memórias e perdi-me naquela. Sabes o quê? Aconteceu uma coisa muito engraçada. Aliás, duas coisas muito engraçadas. Depois eu até tenho que mostrar. Um jornal da TVI de 95. Que não era nascido. Que começa com as notícias, numa altura em que a Bárbara Guimarães era jornalista, era apresentadora das notícias. Uma amostra disso. E então ela. Ah, e então aquilo tinha sempre as notícias ao princípio, um bocadinho simples ao princípio, a TVI. E lá dizia duas coisas. Primeiro que havia extraterrestres em Dragão Grande. Que até o presidente da Câmara acreditava nisso. E dizia que se fosse em 2013 que havia jornalistas para receber. Agora. Outra das notícias era a confirmação de que o Cessna tinha de facto uma bomba. O Cessna, para quem não sabe, era o avião que transportava o Adelino Campos, acho eu, e o Sacarneiro, Francisco Sacarneiro. 4 de dezembro de 1980. Pronto. E então e lá dizia então isso de que, ou seja, dizia, e nesse mesmo dia, ou seja, ontem, eu vi isto ontem, esse jornal teve isso ontem, dizia que, imagina, aliás, no mesmo dia soube que o governo enviou uma carta, não sei quem, que tinha que prestar declarações, mas em anonimato, era uma testemunha anónima, e que tinha que responder que senão poderia ter pena de prisão de 2 anos, e a pessoa decidiu revelar lá a carta ao Tugalix. Enfim, ou seja, no caso, camarada, no mesmo dia em que eu ouço uma notícia sobre isso de 95, há outra notícia sobre isso em 2013, e no mesmo jornal, diz que há extraterrestres, 95, né? E tal, e que se fosse 2013, mesmo. Às vezes muito curioso. Ficaste assustado? Não. Ficaste sem dormir? Não. Então não parece. Quer dizer, agora que penses, já são duas coincidências. A três, tua... para o 12 de maio. Contaste duas agora? Não, sim, não, mas estou a dizer duas, a tua e a minha. A tua é melhor do atum. É. Pronto. Olha, e se falasses do coisa? Da música. Não sei, digo eu. 8 minutos e 42. Pô lá, a música agora. Então é assim. 46. A música, digamos que... 51. Ah, não. Só que nós estamos aqui. 54. E então... 1 minuto e 58. Não, a duração da música. Ah! Por acaso ia no 58. Pronto. E então, o que eu estava a dizer... Era o quê? Ah, não me lembro. Pronto. Então é assim. Esta música. Duas coisas que me levou a escolher, para além de ser o CD que eu mais gosto. Primeira, é um cantar popular. Dos muitos que nós cantávamos lá também na Tuna. Não era este, mas cantávamos muitos cantares do género. Até 2000. Depois a partir de... Não, 2000 não, mas a partir de, até 2004. Depois, a partir daí, começou a ser muito... Ah, vamos buscar músicas do Roberto Leal. Olha, e vamos buscar músicas do... Vira. Da banda Lusa. E vamos buscar músicas do... Não sei quem. Todo o grupo... Enfim. Aquela parte da Fonte das Sete Bicas e não sei quê. E dos Viras. Isso foi tudo posto de parte. Enfim. E então? Ah, e depois até já se cantava o Malhão do Beijo. Do Zé Amaro. Enfim. Não comente. E então... Até 2004, mas sobretudo até 2000, cantava-se muito essas modinhas, não é? E esta música é uma dessas modas que, apesar de não ser daquelas que nós tocávamos, é mais uma dessas modas tradicionais. Outro motivo, ou outro submotivo, que é o principal. Esta música faz lembrar uma época em que eu não vivi. Ou seja, faz-me lembrar mesmo, porque eu consigo imaginar aquele cenário desde a entrada até a saída, desde sair da festa até chegar a casa. Que é... Mas eu não vivi isso. E é uma coisa muito curiosa comigo, que me acontece em várias situações. Eu consigo colocar-me numa situação, imaginar cenários do princípio ao fim. Mas imaginar, eu nem sei se é imaginar, porque, vamos lá ver, ponto número 1. São sempre os mesmos cenários. Não há... O tempo muda e não há deturpação daqueles cenários. Pode haver uma mudança ligeira, em termos de acrescentar um pormenor ou outro, mas... Olha, um bocado como uma vaca de fogo. O cenário é o mesmo. Não é? Já há muitos anos. E o mesmo acontece com esta música. A rapariga, uma jovem, dos seus 17, 18 anos, sai da festa às 2 da manhã, muito tarde na altura. Embora havia quem ficasse até às 6, mas ela sai... Pronto, sai, tem que encontrar a casa cedo, não é? Ou seja, é muito tarde, mas pronto, como é a festa, aceita-se. Mas ela tem que voltar mais ou menos cedo. Então sai da festa. Andou a dançar com um rapaz que conheceu na altura. Trocaram uns beijos e tal. E dançaram muito e tal. Mas de repente saíram. Mas ao saírem, ou seja, eles saíram do baile, voltam para casa. Por ruas, em paralelo people, por terra batida. Aliás, até mais terra batida, que aquela é mais para o interior. Pelo menos o cenário em que eu coloco esta situação. Que ele até será mais lá para Vila Real, por aí. Vila Real, Guarda, não mais para cima. Ou seja, não para Bragança, mas para Vila Real, Viseu. Se calhar até mais Viseu, pronto. Que é uma terra mais sólida, digamos assim. E aquilo então tem aquelas ruínas. Muito rudimentares, mas eles não despedem-se. Já há ou ainda há alguma iluminação pública pelas candeias, não é luz que vem de cima, é luz que vem dos lados, porque as candeias são relativamente altas, não muito, mas são relativamente altas. Aquelas das ruas de casa não, são mais baixas. Eu ainda me lembro de uma candeia em casa, uma vez que faltou a luz. Em 89, agora cá está mais uma memória de quando eu ainda não tinha sequer 4 anos. Falta uma vez a luz lá em casa. E então sabes que faltou a luz em casa e basicamente o que aconteceu foi que nós tivemos que pegar uma candeia para iluminar a casa enquanto não havia luz. Sim, quando a luz falhava, era a luz para falhar durante horas e horas e horas, não era como agora. E então, lá tínhamos a candeia para iluminar a casa, e mas acontecia precisamente, e era uma luz muito gira, por acaso, branca, muito, muito forte, mas era uma luz branca, era muito gira. E então, eu imagino esse cenário, quem vem, mas é um cenário liberto, que apesar de não passar ninguém na rua, as pessoas não estão assustadas, vão para casa, têm a luz da candeia, vão seguindo pelas candeias da rua, e pela luz da noite, mas não há aquele perigo. Enfim, quer dizer, a rapariga chega a casa já com a porta aberta, destas escadinhas para a casa, e a casa, que é muito pedra, é muito... Pronto. E deita-se na cama dela e está feito. A cama, que é uma cama em ferro, junto à parede, do lado esquerdo. Aliás, digamos que o quarto dela até fica mais ou menos junto à porta. Ou seja, ela desce as escadinhas e está praticamente no quarto. É só passar ali um corredorzinho e está no quarto. Coisa pequena. Nem tem televisão sequer. O quarto nem só tem um rádio. Não tem assim. Pronto, e a cómoda com as coisinhas dela, mas não tem mais nada. Pronto, e é um quarto. Como a casa, curiosamente, não é muito mais alta do que esta. Não sei se tu... O estúdio. Sim, o estúdio. Não, apesar de ser, ou seja, de pedra, é uma casa fria. Ou fresca no verão, como preferidos, mas é fria no inverno, e não é muito mais alta do que isto. Não é? É uma casa baixinha, relativamente baixinha, mas naquela hora habitual, não é? E esta é a imagem que eu tenho. A rapariga vai adormecer, vai acordar no dia a seguir de manhã. Os pais vão ter sempre aquela postura austera, como tinham na altura, não é? Não é de ralhar, mas é uma postura austera. Sempre tiveram, os pais sempre tiveram uma postura... Nada, não amigável, eram pais só. Não é? Então, filha, como é que correu, não sei o quê e tal. É até já perguntas... É uma, quando fazem perguntas é uma espécie de interrogatório, não é bem perguntas. E ela lá vai contando aquilo que interessa. Ah, correu bem e tal. Portaste bem, claro, portaste bem, etc. Mas a rapariga, lá nos pensamentos dela, continua com aquele rapaz, porque ela veio de parte do caminho de mandada com ele. Ou de braço dado com ele, neste caso. Como nós fomos. Exatamente. Também te lembras, ontem à noite. Exatamente. Pronto. E então eles foram de braço dado, até à altura em que ele tinha que ir por um caminho e ela por outro. Despediram-se, com mais um beijo, etc. Entretanto, os dias passam-se e lá na aldeia começa o corrupio. Porque o rapaz, que era o maior, não é? Queria-se fazer maior, dizia que tinha feito isto e aquilo com ela e que... Pronto, neste caso, pronto, bastava dizer que deu a mão, que era logo um problema do caraças, não é? Porque na altura, isto anos 60, tu dás a mão, um rapaz dá a mão a uma rapariga e são namorados. Não é? Hoje em dia não. Mas na altura era assim. E então, a rapariga precisamente tem esta situação. E então a rapariga tem esta... Pronto, sente a necessidade, entre aspas, de cantar curiosamente esta história. Ou seja, ela esclarece que o braço, sim, não a mão. E há uma altura em que até os pais dele a defendem, não é? Criticam a postura do rapaz. E os pais dela, curiosamente, não são tão austeros nessa altura. Ou seja, eles até lhe dão uma certa margem de crédito. Se ela diz que se portou bem, é porque ela se portou bem. Não é? E se ela diz que se portou bem e ele não, até a mãe dele, que sabe que ele tem a mania de se fazer maior, como muitos rapazes tinham, sobretudo na altura, até a mãe dele tem reservas em acreditar nele. E por isso é que a canção que nós vamos ouvir tem como principal ocupação, tem como principal preocupação ela a falar com ele e não ela a falar da repreensão das pessoas. Porque, enfim, se os pais a defendem, não é? Se os pais não o colocam muito em causa, embora imagino a discussão que ela tenha tido, não é uma discussão, mas aquele ponto em que, o que é que se passou afinal, hã? O que é que se passou afinal? Tu vê lá, hein? Tu portas-te bem. Pronto. Essa parte que tenha passado, mas que ela, com o seu tom meio lacrimoso de medo, não é? E de juventude, que tenha mantido mais ou menos a calma e tenha explicado o que é que realmente se passou e tenha contado parte da verdade, que foi: esteve com o rapaz, dançou com ele, não é? Não contou especificamente tudo, não é? Que vieram de braço dado, etc. Mas contou a parte da dança, na discoteca, na festa, não é? Que foi um baile molino na coletividade, pronto, como havia ali muitas vezes aos fins de semana, e aquilo aconteceu no fim de semana. Logo no domingo a seguir, o rapaz tem aquela postura, não é? Pronto, e é isto que esta música me faz um bocado como a Vaca de Fogo. Dá uma imagem muito clara, do princípio ao fim, desta história. Será... A explicação foi maior que a Vaca de Fogo, já agora. Será a única escolha do Carlos que não é instrumental, não é? A outra também é instrumental. Destas três, é. Vamos ouvir a rapariga cantar. Rapariga? Não me lembres esta moda. Faixa número 10 do álbum Varan Larga, 1973, da Orquestra Típica Scalabitana. Já disse direito. É. Canção língua sem que é coisa pouca. Não carregues se achares que é mal se morto, anda morre peixe com a boca. Dei que o braço somente uma vez, beijinhos sem vez, mas foi por distração. Este será um dos poucos casos, depois de termos escutado Não Me Lembres Esta Moda, um dos poucos casos é que o Nuno Miguel muda a sua escolha depois de ouvir a explicação do Carlos Bonaparte. Tinha uma música para aqui, ficará para outro programa. Quando começaste no início da tua explicação, quando recordaste tempos de grupo em palco e tal, e falaste em momentos específicos que havia na altura, também fizeste lembrar uma outra música que eu poderia escolher para aqui. O ritmo até é mais adequado do que a melodia que eu ia escolher. Portanto, até se adequa mais em termos rítmicos. Imagino que já sei qual é essa terceira. Não, a terceira não sabe qual é. E então, esta música tem várias associações. Podemos começar pelo programa Quadras da Música. Foi uma das primeiras a passar. Foi uma das músicas que passou numa das primeiras emissões, porque faz parte do álbum do século. Chama-se mesmo O Álbum do Século, Os Grandes Êxitos Portugueses, e é logo do CD 1, a faixa número 17. Num CD que, curiosamente, começa com uma música chamada Coimbra, que deve ser aquela Coimbra, que foi um dos temas do Quadros de Música de ontem hoje. Porque foi dedicada à queima das fitas Porto e Coimbra. Portanto, teve lá 4 ou 5 músicas de turnas Coimbra. Foi de cama. Foi da cama para o sofá. Este álbum, o álbum do século, foi-me fornecido, ofertado, emprestado, que até hoje ainda tenho lá, e enquanto o documento 1 é atualizado, comum, foi-me ofertado por um antigo colega de turma cá dos dois, que é primo aqui do Carlos, 5 CDs com, deverás concordar, Carlos Bonaparte, com um contexto musical muito rico. Sim. Todas elas músicas portuguesas, 23, 43, 66, 84, 100 músicas. Curioso, só passados os anos de ter os CDs, só agora reparei que tem 100 músicas. O álbum do século, 100 músicas. Tem lógica, pá, tem lógica. Lógica. Sabes o que é lógica? Tens um aquário. Eu disse faixa 17, não, faixa 18. Anda bem, mal, pá, anda bem, pior que tu. E porquê é que eu mudei conforme a explicação do Carlos? É que esta música, a principal associação que faço é tempos de teatro. Tempo de teatro! Em que eu estava no palco e esta música entrava numa peça que chegou em 1999. Chamada Nem Tudo o Tempo um Voo, que era uma peça de categoria porque ia buscar sketches antigos e músicas antigas, claro, depois com outro contexto, mas era a postura, aquela postura, e eu, claro, que os próprios papéis obrigavam-nos a isso, esses papéis, aquelas personagens e os papéis obrigavam-nos a ter uma postura de anos 40, de anos 50, não era mais anos 40. E estávamos ali, passou bem, né? E tira o chapéu quando a senhora passa. Chapéus há muitos. E esta música era um dos... Para já, eu acho piada mesmo a simplicidade. Já falei que há uns tempos com coisas simples posso fazer músicas engraçadas. E a simplicidade da letra. E nós, na altura, dávamos a volta à letra, à brincadeira, como é o costume. E em vez de cantarmos a letra que é, nós cantávamos "Ai, que saralho, e para o trabalho". Bom. E esta música é bem mais antiga que 1973, que foi a que ouvimos ao bocado. Porque a primeira vez que foi apresentada foi em 1929, no ano da Grande Depressão. Na altura, por Hortense Luz e Emma Oliveira, no Teatro Revista. A versão que vamos ouvir aqui não foi muito depois, ainda foi na década de 30, cantada pelo Artur Garcia e Maria Fernanda Soares. Vão cantar uma musiquinha chamada Recrutas e Supeiras, que é canta "Ai, que sarilho, ser pai do filho, vai ter João, um manguinho, um miudinho, e o padrinho é o patrão". E esta música também associa logo, entre as várias pessoas que andavam lá, associa logo um rapaz, mais velho que nós, na altura era rapaz, que eu por acaso é mais ou menos, é um bocado divertido, é? Que eu já na altura admirava, que era uma pessoa com postura e sabia ser justa, tentar ser compreensível e ajudar todos. E há um episódio que eu nunca mais me esqueço, porque ele também cantava esta música. Não era o único, mas... aliás, a parte principal nem era ele que cantava, mas era um dos que fazia o refrão e era um dos protagonistas na coreografia, nesta e noutras. E há um momento dele, que já não foi com esta peça, já deve ter sido em 2001, em que nós estávamos onde? Foi longe, relativamente longe. Não sei se foi na Trofa, onde é que foi. E ele, durante a nossa atuação, durante a peça, telefonaram-lhe a dizer que o pai dele tinha morrido. E ele ficou lá e fez logo, ainda por cima, a cena que ele ia entrar a seguir era a cena em que ele era a mais cómica de todas, a maior comédia das que ele participava, entre as que ele participava. E ele ficou, apesar de saber aquela notícia, ficou e fez aquilo como se não tivesse acontecido nada e ficou lá até o fim do espetáculo. E é a pessoa que eu associo mais facilmente a este Recrutas e Supeiras. Enquanto o Carlos falou nas músicas, eu lembro do teatro. E esta música entrava nessa peça e pronto, e vai passar aqui, cantada por Artur Garcia e Maria Fernanda Soares. Sei que é um grande ator, né? É verdade. Vamos embora. Canção número 4, intérprete Artur Garcia e Maria Fernanda Soares. Título: Recrutas e Supeiras. Orquestração: Nem Todo o Tempo Levou. Rica prima, que soidade, há que meses te não via. Há um ano na cidade, vou dar-te uma novidade, que até morres de alegria. Tanto tempo a tomar ar, diz-me lá como isso vai. Ser pai de um filho. Vais ter João, um anjinho, um miudinho, e o padrinho é o patrão. Ai, que serinho ser pai de um filho. Vais ter João, um anjinho, um miudinho, e o padrinho é o patrão. Muito alegre eu vou ficar quando vir o filho meu. Para eu te arranjar, tu nem podes calcular a maçada que me deu. O rapaz eu tenho esperança que se vai parecer comigo. Ser pai de um filho. Vais ter João, o anjinho, o miudinho, e o padrinho é o patrão. Ai, que serinho. anjinho, o miudinho e o padrinho é o patrão. Regresso, caros ouvintes, àquela que é a penúltima intervenção e a última realmente importante, em termos musicólogos. É, vais cantar agora? Não. A intervenção em termos musicais é o que vais cantar. Não, é... Não, canta, não, não, eu insisto, ficar em uma musiquinha. No sentido de dizer... Heróis do mar... Não é isso, só no sentido de dizer que a tua escolha também é importante, mas, ou melhor, aquilo que tu vais dizer a seguir... Também é importante, mas a escolha importante, a última, é esta, estás a ver? Não. Continua. Olha, o Porto Benfica já começou, não já? Já, já. Já está a perder o Porto. Pois está. E ok. Ora então 25... Não, na Ligas 1 Bonaparte está a perder. Está o Porto. 3-0 neste momento. O que é que eu te ia dizer? Ora bem, vamos à minha última escolha. Adivinha só, é do álbum Vara Larga, da Orquestra Típica Scalamitana. É, olha, já viste... Tu tens que começar a mudar estas coisas, pá. Trazer três músicas do mesmo artista para o programa, nunca me viste a fazer isso. Num instantinho, passa de 0 para 3, não é? É, anda lá. Há para pensar artistas que tivessem menos músicas. Parece que foi isso. Mas, o que eu estava a dizer? É assim, esta música, que se chama Romarias, duas coisas diferentes, aliás, três coisas diferentes. Primeiro, quando se acaba um espetáculo, faz-se a saída, tem sempre esta musiquinha, faz-se a saída, não é? E então, pronto, vai a... Enfim, não sei se vocês já assistiram concertos a um espetáculo de raios folclóricos e grupos deste género. Mas basicamente quando se faz há sempre a saída. E como é que os instrumentos saem? As pessoas saem? Saem a tocar os instrumentos. Muitas vezes. E é essa a imagem que eu tenho, não deste grupo, onde eu estive, mas de outros grupos. Ponto número 2. Faz lembrar o princípio de alguma coisa. Ou seja, quando entram. Ou quando entram. Ou quando, por exemplo, se prepara. Não sei explicar, mas eu tenho aquela ideia de quando chego a casa. Esta é uma das músicas que me acontece a ouvir quando chego a casa. Porquê? Porque quando chego a casa é como se eu estivesse a entrar os instrumentos, ou seja, como se eu estivesse a organizar as minhas coisas. Sei lá, imagina, chegas de trabalho, depois aquela música, não é? O bomba e tal, não sei o que mais. Enquanto os instrumentos estão a entrar, tu estás a arrumar, ou seja, estás a pôr a casa em ordem, não é? Estás a arrumar, estás a tirar o casaco, a pôr a chave em cima da cómoda. Estás a ligar o computador, estás a ver se está tudo bem em casa e tal, a ver como está o cão, etc. Pronto. E essa é a imagem que eu tenho. É uma imagem mais simples. Mas... Diz? Ponto número 3. Organizar as coisas. Ponto número 3. Ao mesmo tempo, faz-te lembrar um sábado à tarde, cheio de sol, no antigo estúdio, em que eu estou... Deitado no chão do corredor, esta parte, isto conseguirás identificar. Estou deitado no chão do corredor. Estou todo deitado no chão, mas com a cabeça levantada, para olhar para a luz que vinha da porta, e neste caso aquela porta que tinha gerado. Porque ela tinha ali o sol de manhã e à tarde, quando era verão, batia bastante. Mas mesmo no inverno, quando era de manhã, batia bastante. Mas no verão. E sabes, ao mesmo tempo, faz lembrar outra coisa, que é quando chega a noite. Sabes que eu tenho muitas saudades de poder realmente sentir que é de noite. Porque aqui, já não estava falando isso em off, aqui não há propriamente noite. Aqui o que há é um aspecto... Foi em off, foi no Conversas. É uma quase noite, que é... Aqui há uma bastante iluminação pública, que era coisa que ali não havia tanto. Pelo menos de frente para a minha janela não havia. E aqui não é bem diferente, mas aqui o que é, como é muita iluminação, não é? É muita iluminação e não é só isso, aqui a fábrica também trabalha de noite. Portanto, quer em termos de ruído, quer em termos... Não há aquela sessão de noite, de silêncio, Não há. Um vazio, quase. É, aqui não há. Mas não. Se não é os cães da fábrica, também há sempre a luz das luzes, não é? Ao menos do outro lado havia gatos que não, raramente faziam barulho. Não, assim, mesmo que fizessem barulho, porque sempre faziam, lá havia uma altura em que os cães também faziam. Mas não era algo como aqui. Sei lá, não era algo como assim como aqui. Era algo mais. Muito mais discreto, não é? E depois há uma coisa que é. Eu lembro de uma vez os cães estarem lá às 4 da manhã. E achei muito engraçado, porque aquilo não era habitual acontecer. Ou seja, eu aprendi a deitar às 3 da manhã, ou às 5, ou às 2, ou o que fosse, que era quase mais ou menos a mesma coisa, em termos de silêncio, em termos de luminosidade. Aqui não. Aqui às 2, há a mesma luminosidade que às 5 da manhã. E ao mesmo tempo, a partir das 3, às vezes, já há muito barulho da fábrica. Caminhões a chegar. Mas, depois, isto para variar, agora de vez em quando há algumas prostitutas e não há porque. Onde? Onde é que é? Aqui à beira da fábrica. É, tens de dizer onde é, mas é deste lado ou do outro? É do outro. É do outro. A que horas é que eles vão para lá? Ah, para 3 da manhã. Elas são daqui entre 3 e 6. E não me chamas? Não, também não vou lá. Que é isso? Eu digo, olha, vai lá. E eu não ir, que é isso? Está mal. mas é. E... Ah, pensa que tinha parado. Não. E portanto, digamos que há. Enfim, há isso, quer dizer. Aqui não há essa sensação de noite. Eu ainda ontem. Ah, sexta-feira à noite, que bom, está chegando. Não há isso aqui. Mas parece, tu nunca foste lá, como é que sabes que estão lá? Como é que sabes o sítio e o horário delas? Primeiro porque elas falam mais alto que as peixeiras do bilhão. Segundo porque já houve vários problemas com prostitutas aqui. Mesmo desde que eu cheguei aqui. Mas antes ainda era pior. Mas mesmo quando eu estou aqui. Enfim. Elas. Fazem barulho e depois para eles também, não sei o que, enfim. Continuando. Pronto. E como é que tu associas este instrumental a estar deitado no corredor, a olhar para a porta, na noite? Porque é alegria, porque é festa. Mas à noite era silêncio, vazio. Pois é, mas é que eu à noite fazia uma coisa que era muitas vezes, no verão, tinha a janela aberta e estava pijama de manga curta, enfim, e estava a libertar as minhas energias. Porque é assim, naquele estúdio, não é? O isolamento era muito grande, em termos de som. E eu podia, se quisesse, podia saltar, podia rodopiar, mesmo a bater com os pés no chão, eu não incomodava ali a vizinhança. Porque... Repara, eu nunca ouvi de lá nenhuma conversa. Era muito raro ouvir, lembro-me uma vez, que eles tinham uma aparelhagem ligada. E eu só ouvia o... E por acaso saí para ir ao café e aí é que ouvia a música mesmo. E estava bastante alta. Só por estar bastante alta que eu cá em cima ouvia o ruidinhozinho de nada. Aqui não. Okay. Aqui já uma vez testemunhaste que até tremia o chão. Pois foi. E pronto, quer dizer... Não é? E eu vi isso aqui pela casa toda, quer dizer, ou seja, pelo estúdio todo, quer dizer, eu ali podia libertar, ao som destas músicas tem um pum, pum, tem um ritmo muito incentivo a isto, seja, que é, eu podia rodopiar, eu podia libertar as minhas energias, com esta e com a outra música, a primeira que nós ouvimos, mas a primeira era mais, quando chegava a casa, em que era uma explosão maior de energia, quando vinha da universidade, aliás, ainda não havia universidade, não, mas era já não sei. Engraçado. Não vinha da universidade. Ou vinha? Ah não, peraí, eu comprei este álbum em 2009. E não em 2010. Ai o caraças! Porque eu lembro-me que vinha da universidade. E quando vinha da universidade... Pois ainda nem sequer tinha rádio. O teu último ano. E quando vinha da universidade, eu ainda punha esta música e libertava as minhas energias. Bem, mas eu nem sei explicar, mas aquilo era... Eu sabia que a CD era assim tão marcante na tua existência, a passagem pelo universo. Já, por isso é que eu te disse, eu costumo ter palavras, quando eu costumo agradecer, ei, tal, quando tenho palavras. Quando não tenho palavras, bem, olha, obrigado e não tenho mais nada que dizer. Porque... Ah, grande vara, que larga. Porque é de facto indescritível. E então esta, eu... Sabes qual é o recorde mundial de combate? Não sabes, e sabes uma coisa, que eu agora tenho alguma dificuldade em ouvir esta música que na altura não tinha. Vou explicar porquê. Esta última música faixa. Está bem. Esta última faixa do CD. E a 11ª. É. E é engraçado, daquela altura em que eu fazia a montagem, punha de 1 a 12, esta era a número 11. Ah não, era a número 9. 10. 5. Não era a número 10. Mas. Mas o que eu estava a dizer, e então, digamos que eu ouvia a faixa do CD e não me preocupava, isto é estranho dizer isto, mas eu não me preocupava, sabes porquê? O CD acabava, mas eu podia voltar ao número 1. Por outras palavras, só depois de vir para aqui é que eu percebi. Eu estava tranquilo. Aqui, eu quando ouço a música número 11, fico com pena. Acabou. Por já não ter um ambiente de lá. Não é só isso, é o acabou. Ah. A sensação de términos agora causa-me uma dor tão grande. Eu lembro de ter acabado. Tu escolhas as cores de uma música que é difícil de ouvir. Eu lembro. Porque não vou ouvir. Ah, tá bem. Eu lembro-me que acabei. Portanto. O futebol em Portugal, e não senti grande dor. Senti pena, mas não senti assim grande dor. Se acabasse com a Rádio Interna na altura, iria ser uma dor, enfim, bastante grande, porque foi um projeto diferente, mas eu tenho a certeza que o término de agora seria muito mais destrutivo do que se fosse na outra, no outro estúdio, não é? Na outra casa. Porque, não sei explicar aqui, eu estou muito mais perto da porta. Ou seja, estou muito mais perto do adeus. Muito mais perto do acabou. E fui-me dando conta ao longo destes anos e tal aqui que é precisamente isso que acontece e que é precisamente isso que não me deixa dormir tão bem como dormir noutra casa. Que não me deixa sorrir tanto como sorrir noutra casa. Que... Porque, repara, eu estou sempre perto. Não é? Eu estou sempre perto. Na outra casa. A porta era o perto. Aqui, as janelas dão para a varanda. Já é o perto. Porque é tudo muito baixinho, é tudo muito perto. Né? Não há uma divisão da casa em que eu possa ficar mais longe. É sempre o perto. Talvez a única divisão em que eu possa ficar um bocadinho mais longe, e talvez por isso me dê um certo conforto, é a sala. Porque depois da janela tem outra divisão. Que no fundo era a parte antiga da varanda, mas não deixa de ser outra divisão, talvez isso. Percebes? Mas não há aquela sensação de refúgio como havia ali. Ali não, ali para eu sair, até se eu fosse para a casa de banho, eu perdi horas na banheira, só se precisa. Eu sei que estamos a emitir, mas não tenho nenhum. Eu perdi horas, eu chegava ao ponto, porque os ouvintes já sabem que eu e a Joana somos bastante amigos. Eu chegava ao ponto de, olha, vou relaxar um bocado. Daqui a 2 horas liga-me. Ela às vezes ligava-me e eu estava a acordar. Acabava de acordar com a chamada dela. Já sabia. Porque depois é assim, depois há água quente, não é? Na banheira. Mas ao fim de 2 horas está fria. E eu, para não chegar a esse ponto, olha, daqui a X tempo liga-me. Porque eu sei que vou adormecer. Porque ali era um lugar de total conforto. E a casa era alta. Eu podia esticar os braços à vontade e saltar à vontade, rodopiar, fazer um bocadinho. Eu estava sempre a ver um dia, nunca me aconteceu. Quando é que eu me espetava contra as coisas? Eu tenho pena, nunca te visto a fazer essas figuras. Porque eu, precisamente porque eu, pronto, não me sentia à vontade com ninguém, não é? Mas uma coisa que eu fazia entre vezes era, e eu agora vou fazer uma coisa que nunca fiz, não vou simular exatamente, mas vou, para os ouvintes, peço desculpa, vocês não vão ver. Eu fazia assim, aqui não dá, vês? Sim. Mas eu. Esticava os braços e quando saltava, rodopiava ao mesmo tempo. Mas é assim, esta parte, quando tu tens o corpo assim, a tua aerodinâmica é totalmente diferente do que se fez o corpo assim. Pois é. Porque o ponto de equilíbrio, já agora os ouvintes, eu disse assim, primeiro braços para cima, estou a bater no teto, vocês veem a vista abaixo, e não é a parte mais baixa. Não, mas o Carlos tem 2,5 metros. 1,70 m. 1,68 m. E estou a bater com os braços. E não estou com eles esticados de todo, reparem, para esticar os braços tem que estar assim. E o segundo assim foi braço para o lado. Ou seja, eu para dizer esticar os braços totalmente tive que me baixar um bocadinho. E continuo a tocar no teto. Para, se eu estiver na posição normal, os braços estão quase todos esticados, mas não estão totalmente esticados. A segunda posição foi de lado. Foram os braços virados para o lado, ou para a frente, ou na diagonal, como queiram. Eu podia estar com os braços na diagonal de várias formas, mas eu naquela altura fazia uma coisa que era tal alucínio, que era... Ficava como assim, suspenso, e deixava-me levar. Porque assim, quando tu saltas e rodopias, tu sentes o vento. Então muito mais, se estiveres de roupa curta, calções e camisola de manga curta, não é? A chamada... Como é que ele se chama? Não é caveado. Caveado é sem mangas, mas como é que se chama aquela... Não é polo? Pronto, t-shirt, é isso. Quando estás de calções e t-shirt, tu sentes o vento a bater-te na pele. Nem há hipótese do tecido, da roupa, absorver o pouco vento que passa. Tu sentes o vento. Ter aquele rodopio, mas não tinha os braços, ou seja, eu estava a puxar muito pela minha aerodinâmica, digamos assim. Eu estava sempre a ver quando é que numa destas cenas e pum, para trás. Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sempre tive... E atenção que às vezes eu rodopiava a dar uma volta completa, num salto. Porque eu o velbrozinho saltava mesmo muito alto. Fazia, baixava assim, estava uma balança, ia! Coitadinho. Mas acredita que ele libertava muitas energias. Porque é assim, vinte, deixa eu lá uma coisa, não sai de casa. Não é? Não sai de casa. Vai enterrar, não é? Portanto, isto, quer dizer, uma pessoa tem que libertar as energias de alguma forma, não é? E depois atenção, porque eu saía do meu quarto e ia pela casa toda aos saltos ou andar, mas ao som da música e a mexer os braços ao som da música, assim, normalmente assim, pouco, mas a mexer. Eu fazia uma festa enorme naquela casa, não tens ideia. E depois então, quando era aquela altura das 9 da noite, em que toda a parte da televisão ligada, ou a música um bocadinho mais alta, então aí é que era. Então é que era, ou com essa, ou com música, sei lá, That's the Way It Is, da Celine Dion, que é uma música alegre, que tem ritmo. Músicas assim, dessas têm ritmo, Eurodance, tem, sei lá, é inexplicável. E esta música, esta e estas do disco, porque a faixa número 7 também é muito assim, depois eu mostro-te. A faixa número 7 também é muito assim, mas essa até é conhecida. É muito parecida com a 3 em termos rítmicos, só que é mais conhecida. E então, quer dizer... Eu dançava muito ao som destas músicas e estas músicas são tão especiais para mim. E porque ao mesmo tempo, sabes, requeriam um ambiente natural. Porque elas são naturais, elas não são... Tu até se reparas, há aqui alguns pequenos enganos do clarinete. Mas ficou assim. Ficou assim. Porque foi assim que saiu. É natural. E eu não sei explicar. Isto... Ou então, por exemplo, ali uma altura em que são dois cavaquinhos... Porque isto tem mesmo mandolim, não sei o quê. Mandolim, aliás. Mandolim. E há uma altura em que um cavaquinho atrasa-se ligeiramente na mudança da nota, do acorde. E ficou assim. Porque é assim, é natural. Mas o eco natural da casa, com o eco natural da música, bem, fica excelente. Aquilo, não é aos sábados, é aos dias da semana, à tarde, lá por volta das 3 da tarde, 3, 4 da tarde, fica excelente. Só que era só ali. Aqui já não faz sentido. Portanto, enfim, pronto, são coisas da vida. É neste contexto que escutaremos a faixa número 10 de um álbum nunca 11. Escutado. Número 11. De um álbum nunca escutado aqui, chamado Vara Larga, da Orquestra Típica Secanovitana. Chama-se Rumarias. Eu coiso. Então, comias. tema de música de hoje, tem três motivos, mas a explicação é simples, porque também não é preciso muito mais. A verdade é que o primeiro reporta ao meu dia 11 de fevereiro de 2012, quando trouxe para uma emissão dos Coros do Escolho Eu a música Sexta-feira da Bossa e Si. Não vamos ouvir rap nem pop, não tem nada a ver. Mas eu na altura expliquei que eu conhecia aquela música através do meu pai. Chegava a casa, é sexta-feira, não vou trabalhar, era o que eu sabia dizer. Porque ele ouvia aquilo na rádio, eu nunca tinha ouvido, até a primeira vez que eu ouvi foi aqui num programa, porque o Carlos escolheu esta música. E a música que vamos ouvir a seguir também eu conhecia através do meu pai. Estava sempre a cantar esta música e eu não a conhecia, até que um dia destes ouvi na rádio, na mesma rádio em que ele ouvia, em que ele ouve esta música. Ora bem, o segundo motivo tem mesmo a ver com rádio, pela primeira vez vou fazer, acho que é a primeira vez, se não for fazemos conta que é. Pela primeira vez vou fazer a referência, a minha referência de até uma certa respeito, se bem que não tenho muito, não é muito do meu género, às rádios locais. O Carlos já falou aqui muitas vezes em rádios locais, de Porto, sem ser do Porto. Neste caso, a Rádio Festival, que era onde meu pai ouvia à sexta-feira, e onde ouvi esta música, que vamos escutar de seguida. E foi também nesta mesma rádio em que eu ouvi pela primeira vez, esta primeira e única. Primeiras e únicas, pronto. Só ouvi lá, era o que eu quero dizer. Porque o género não é muito... E na natureza estava a minha mãe a ouvir, e eu ouvi a Rádio Festival lá dela, e o tipo de discurso, um locutor a falar com as pessoas que ligam para lá e tal, pronto, não encaixa no meu perfil de postura de batalhoco. E esse é o motivo número 2. O 3. Faz lembrar outro, por acaso pode ter aberto aqui o documento histórico, para me lembrar do dia exato em que... Ah, não é preciso. Ai, coincidência. Olha, terceira coincidência 2, é o caso que não vai. Ou não. Espera aí, posso estar enganado. Sei lá. Houve um dia em que o Carlos escolheu aqui a música Dança da Lua. Nem Mato Grosso e o Eugênio Melo Castro. Não tenho certeza se foi no dia 12 de maio de 2013. Eu acho que foi. É que hoje é dia 11. Mas foi o dia do Cheio, foi em que tu descobriste. Em que eu escolhi a Lua. Mas... Em que eu descobriste que eu tinha visto, que eu vi. Isso vamos falar para a semana. Mas... Eu não tenho. Não tenho a certeza porque. E então essa música é também. Sim, que até não faz o favor de continuar a passar. Já agora podiam ter mudado outra coisa, podiam ter mudado. Um bocadinho a playlist. Exatamente. Foi a quarta música do dia 12 de maio de 2012. Uma coincidência do caralho. Agora que vai fazer um ano, amanhã faz um ano. E ele na altura escolheu esta música, Dança da Lua. Porque diz que isto é exatamente o que não se deve fazer, não sei se te lembras. Sim. O que não se deve fazer em música. Ora, a minha. Um ano depois, não foi propósito, agora é que associa as duas coisas. Um ano depois eu vou escolher uma música que eu acho que é aquilo que não se deve fazer. A música é do Augusto Canário. Não sei se é 2011, se não for, passa a ser. E chama-se E Vós Acreditais. Não sei se conheces. Já me falar. E, há uma, e na parte do refrão. Ele diz que vão fazer isto, os pontos que vão melhorar isto, vai ser mais. Ah, isso, vós acreditais ou não? E foi isso. Não é, ele não disse isso. Não. E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? E de aumentar? Ele misturou o aumentar e o mentir, porque são várias pessoas a cantar o refrão. Uns dizem aumentar e outros dizem mentir. Mas o para mim, a tristeza é que vem depois. Porque ele diz... Ai, e vamos querer... E não mentir, oh caralho. Só que lá no meio há alguém que, não diz, que diz não é nem caraças, nem carago. Mas, pois. É a impressão isso, que me dá. E são muitas pessoas até. São muitas pessoas que... Não, só, eu acho só uma é que diz... E não mentir, oh caralho. Caraças, oh caraças. E a primeira vez que eu vi aquilo... Eu estava a almoçar e ia levantar da mesa e ia para a cozinha e quando eu percebi que era aquela música eu até travei o meu movimento e fiquei ali parado e fui para a beira com o não ouvir o resto da música, a ver se era mesmo assim. Bom, isto é o que para mim é o que, se, é o que não se deve fazer nas sim, músicas. Sim, isso também é. Mas pronto. Mas aí já é mais discutível. Nesta música não, mas. Bom. Numa emissão em que tivemos Orquestra Típica Scalabitana, eu não vou dizer sempre esse nome, com Faizão. Depois tivemos... um Espissarra a ser benfiquista. Depois da Orquestra Típica Scalabitana. Não me lembro desta moda. O Artur Garcia e Maria Fernanda Soares com Recrutas e Supeiras. Orquestra Típica Scalabitana. Com Romarias. E vamos fechar com o Augusto Canário e Vozes Acreditais. Mais 6 músicas portuguesas, não escolho, só escolho ela. Agora vamos embora, que é meu Benfica, pia, que é pia, avô, que é pia, filhos das mães deles, pia, que é pia. Vamos despedir, pá, até o dia 18. Então, dia 18 de maio também é um dia especial para mim. Não sei porquê, mas é. Mas há de ser alguma coisa. É um dia especial porque todos os dias são especiais, caralho. E vós acreditais no que ele disse? Não, vai mentir, não, caraças. A coisa vai mudar, vai acabar o inferno. Portugal vai melhorar. Diz quem governa que a coisa vai mudar, vai acabar o inferno. Portugal vai melhorar. Quem está doente não esteja preocupado, que vão abrir hospitais um pouco por todo lado. Quem está doente não esteja preocupado, que vão abrir hospitais um pouco por todo lado. E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vão mentir, ó caralho. Acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vão mentir, ó caralho! Isso! Ora bem, eu quero ouvir um pouco! Governa que a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Diz quem governa que a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Quem é estudante e sai licenciado, arranja logo emprego, fica logo empregado. Quem é estudante e sai licenciado, arranja logo emprego, fica logo empregado. E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? E vão mentir, ó caralho! Exatamente! Acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vão mentir, ó caralho! Isso! Oh! Afinal a malta pensa como eu! Governa que a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Diz quem governa que a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Quem é reformado, se já está preocupado, chegando ao fim do mês, diz que vai ser aumentado. O reformado não esteja preocupado, chegando ao fim do mês, diz que vai ser aumentado. E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Igualmente, calma! Acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vão mentir, ó caralho! Ó caralho! Ó caralho! Quem governa que a coisa vai mudar, vai acabar o inferno? Diz quem governa que a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Quem ganha pouco vai acabar o tormento, chegando ao fim do mês, diz que vai ter um aumento. Quem ganha pouco vai acabar o tormento, chegando ao fim do mês, diz que vai ter um aumento. E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vão mentir, ó caraças! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vão mentir, ó caraças! Só um pouco, e vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vão mentir, ó caraças! Ora bem, está bem! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! Ora está! E vós acreditais? Não! Obrigado.